Brasil, ajuste no 0 no 3, bom voo. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Índia November Alfa, proa da rotatória do Visual Campo. Eu não venho virar, só acusa na final, reposte, baixar e travado. Acusa final, o Índia não verá, só baixar e travado de fábrica. Papa, Mike, Eco Delta, autorizado em versionamento, atente para o Charlie 150, entrando aí no Pátio 4, após a passagem, autorizado Pax, reposte para ingresso na pista. 560, câmbio. 60, no Pátio Militar, por gentileza, um minuto, cópia. Aguardado, 60. No 7, está autorizado bloquear o NDB e afastar direto na 15, ok? Afirmativo, autorizado o procedimento. Bloqueio é fácil, 4208. Seja November Alpha, autorizado pouso pista 17, vento 060 graus, 05 nós. Autorizado pouso na 17, o Índia November Alpha. Porte avistando na final da para 17, 4208. Porte avistando 4208. Bom dia, senhor, identificação, desça 050, da presente voo na proa do NDB Salvador, aguardando a final, correção, aguardando o procedimento NDB para a pista 17. Desce para o 050, na proa do NDB Salvador, no 200. Go ahead. I'd like to... You have to do the all procedure, or can do the only the approach, any approach? You are cleared direct to 015 KDA, okay, so overhead NDB, Sierra Victor Delta, and direct to the final of the approach, okay? Okay, the outbound track 015, Oceania 6200. Clear descent now until 2000, correction, 3000 feet, maintain near 3000 Oceania 6200. We'll maintain 3000 feet, Oceania 6200. Fênix 60, solo Salvador. Confirmando a pista em uso no momento ao NOSET, o senhor está ciente? Ciente, autorizado então, Salvador, Salvador, nível 055, decola da 1NOSET com curva à direita em rota até a liberação do controle para a radial 180, conforme a rota do plano. O transponder 2660. O controle opera em 199.35 e a torre em 198.62. Pouso. O senhor número 3 para pouso. Está descendo ainda 4.000. Vai bloquear o NDB e realizar o procedimento completo. Uma hora após a faixa na proa 015-553 no meio. 5-3-1-6, vai informar no bloqueio então. Chanel 6200, the traffic you are following is now 11 o'clock, 5 miles opposite bound, 1,500 feet. Embraer 190. Ok, clear to 2000, Oceania 6200? Negative, 3000, yes. Stand by. Maintain 3000, Oceania 6200. We have the track fixed on ticket. Salvador, bom dia, passarei por 2223. Passarei do 2223, bom dia, senhor. Identificação, desça ao 0620, na proa do NDB Salvador. Guardando o procedimento NDB para a pista 17. Channel 6200 descend 2000 feet. 2000 feet, channel 6200. 653 no meio desce 3000 pés, 3000 com 1003 no ajuste. 3000, 5-3 no meio. Tráfico à vista, autorizado pouso visto no 7, vento 030 graus, 069. Livre pouso nas 17, 420. O Delta mantém a posição devido a um aeronave, um Eco 190 da Zona Final. Vitor, agora 3 milhas para a posição Coral, afastado 58 milhas de Salvador, mantém as condições visuais, chama o controle Ilhéus, 120.3, com volta ao regresso. Para 4.000, Oceania 6225. Para 3.000, Oceania 6225. 5-3-1-6 no bloqueio, se ajustando na ordem. Quando ajustado na ordem, autorizado afastamento na 15. 5-3-1-6, mantém 3.000, hein? 7-5-3-1-6. Do 4208 no solo aos 48, de pista pela Taxi Lima, chame solo, frequência 121, decimal 9. 9, boa. Papapá, Maquiaco Delta, autorizado pista 17, decolagem 020 graus, 069. Iguatemi. Quente, 510, me escuta permanente. Max, já te Romeu. 510, me escuta permanente, Romeu. 03. Ingresso via Lima, posição 03, parte principal. Controle da China 6225. Prossiga. Vai efetuar todo o procedimento ou pode efetuar visual, final visual da 17? Completo o procedimento. Sou número 3 na aproximação, tem um tráfego da Trip. Embraer 170 que está se ajustando ao OSTJ do procedimento. Sim, quando na flor do NDB então, 6225 para 4000. O Genet 6200 on final with runway inside. Complete approach and call tower 118, decimal 6, good day, sir. 186, have a nice day, sir. Com 13 novena, pernas de aproximação da órbita, após o rebloqueio, pode iniciar o afastamento? Afirmativo. Descendo agora 2.000 pés, 5.3 no meio, 2.000, 1.003 no ajuste. 5.3 no meio, 2.000. É, 6.000, continua aí a approach, report, land gear down, rocket. Landing gear down and locked, descendo 6.000. Descendo aí, 6.000. Continua aí a approach. Confirm for Ocean 6200. Delta decolado 250, chame controle de frequência 119.35. Delta. Mantém 4000, 6225. Controle, o Mike Echo Delta. Mike, Eco Delta, bom dia, mantenha as condições visuais. Voa direto Manati, confirme. Afirmativo, 1500 Manati. Ok, inicialmente 1000 pés para Manati, ok? Inicialmente 1000 pés direto Manati. 53 no meio, tráfego 12 horas, 2 milhas rumo oposto. O helicóptero livrando 500 para 1000 pés, não interfere na aproximação. Reporte curva base. 53 no meio, repita lá. Chanel 6225 desce 3000 pés. 1013 agora. Desce para 3013, Chanel 6225. Name 200, on the ground at 52, leave runway via taxiway Lima, contact solo frequency, ground frequency 121.9. Vai ter runway via Lima, ground control 121.9, Aerosonet 200. Maquiaco Delta autorizado no 1500 pés, direto Manati. Delta, acendendo para 1500. Possível ser chamado de pouso em Manati, Mike Eco Delta. Firme. Ser chamado de pouso. Estima mais 1 no 9 de minuto. aos 12, copiado, graças. Na escuta do solo? Na sua escuta, senhorita. Por gentileza, mantenha a posição antes da taxiway Mike. Aguardando, tem um tráfego agora cruzando o pátio principal para ingresso na Lima e vai após prosseguir para a Mike, ok? Por gentileza, mantenha a posição. Oi, você terá a posição antes da Lima ou antes da Mike, ou na 6200? Está no bloqueio, a distância ó. Mantém 3000. Após o ajuste na órbita, rebloqueia a faixa na 15, 6225. Sim. Passarei do 2223, desce 4000, 1013 no ajuste. 60, ingresso na taxiway Lima. Após ingressar na Lima, próxima à direita, via taxiway Mike, Quebec. E no ponto de espera da Quebec, chame a torre em 198 decimal meia dúzia para o ingresso, ok? Não no 7. Chaner 6200, após a passagem da aeronave da Força Aérea, está autorizado o ingresso no pátio principal, posição 05. Pátio principal 05, 6200. Sinal visual 5396. Complete com a torre, 18612 bom pouso, trip 5396. 18-6. Chané 6225 na perna de aproximação. Reporte, não rebloqueio 6225. Sim, após o bloqueio para autorizar o afastamento? Autorizado, afastamento na 015. Valdeu, bom dia, trip 5396. Final visual, baixar travado. 5-6, fazendo aproximação. Deslocado. Reporte 3 para baixar travado. Baixar travado já. Continue a aproximação, né? Só vai de pistaria para pouso. Vazando, 5-6. Vazando 07, prossiga. Desce 2000 pés. Sim, desce 2000 pés. Tá no afastamento agora, 6225. Reporte na final, visual pra pouso. E atrás com a vista, autorizado pouso pista 17, vento 050 graus, 03 nós. Livre pouso, 5396. Copiou o guardião agora, tá? Confirme. A torre copiou a mensagem do guardião agora, certo? O primeiro de 407 direcionar. Tá, Alfa, 2 Alfa Pax, corte para ingresso na pista 1 do 0. Enix 60, mantém a posição devido à zona 9 da trip nacional. 3.23, 3.23. Até no ponto de espera, o guardião 07. Agora reforço para o cruzamento da pista 0. O guardião 07 está no ponto de espera da 17, na órbita. Para o ingresso na pista. Certo. China 62, 25 de 2000, vai descer conforme o procedimento aqui. Gente, reporte na final visual para pouco. Controle papapapá, Max Juliette Romeu, Rizano, setor de Guatemi, vai manter a vertical da linha paralela, comprou do parque de Pitoso. Ciente. 3,6, livre a pista. Preciso 3,6, solo aos 00, livre pista pela Taxi Lima, chame solo, frequência 1,21, decimal 9. 2,9. Solo Trip 53 no meia, livrou na sua escuta. Trip 53 no meia, táxi autorizado via Lima, ingresso no pátio principal, posição número 2. Via Lima, posição número 2, 53 no meia. Ajustando na órbita, 2223. Ah, no rebloqueio já está autorizado o afastamento, mantém 3.000 ainda, 2223. No rebloqueio está autorizado, mantendo 3.000, 2223. Número 25, coisa de aproximação, resposta a gente pode baixar e travada. Já baixar e travado, meu 25. Canal número 25, pode dar extensão para pouso. Preciso decolar da farol de Itapuã pro Açu sem pegar o eixo da pista, está autorizado a decolagem. Guardião 07 tem um oceané a 3 milhas da cabeceira 17. Oceané 225, tem um tráfego decolando, um helicóptero. Comprou a Sul-Sudeste, no Sul-117. Cid, Oceané 62, 25. Oceané 625, autorizado pouso, pista 17, vento 060, grau 05 nós. Autorizado pouso no 7, Oceané 62, 25. Só fala com o solo, guardião 07. Guardião 07, decolado 02, chame controle de frequência 119.35. 1935, da volta. Controle Salvador, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Controle Salvador, 0107, padrão, atingindo o litoral Parondina. Sim, eu tento o tráfego de um Robson 44, ali na região de... da boca do rio, aproximadamente, mantendo 500 pés, reporte visual para pouso, Guardião 07. Para visual, para pouso, ciente do tráfego, reportará quando visual. Passarei do 2223, S2 mil pés, está autorizado afastamento, reporte na final para pouso. 2000, autorizado, vai reportar na final para pouso, 2223. Soleu, papapapá, Mike Gillette Romeu. Prossiga, Gillette Romeu. Vertical da a avenida paralela, próxima parte de Vitor Sul, para regresso, senhor. Ok, direto na Proa do Farol de Itapuã, atento ao tráfego do Guardião 07 em sentido oposto na linha do litoral, ok, ô Juliette Romeu? Ok, tá ciente no visual agora, 2 horas do Guardião 07, mais Juliette Romeu, vai com Proa do Farol de Itapuã. Mike Eco Delta. Frequência livre, bom voo até o regresso. Solo Salvador, China 6225, litrou na Lima. China 6225, autorizado ingresso no pátio principal, posição 01. Autorizado ingresso no pátio, posição 01, China 6225. É, o táxi e entrar no pátio 4 devido à aeronave que está próximo da final, no afastamento. De táxi até o pátio 4, faça um backtrack e reporte no ponto de espera do pátio 4 para ingresso na pista. A Martins Leite Romeu já foi superado pelo Guardião 07, está ingressando na linha do litoral. Reporte avistando o campo, Juliette Romeu. Desculpa, senhor, não entendi. Reporte avistando o campo. Tá avistado no campo. Torre, 186 bom pouso, Mike Juliette Romeu. 1862 já tá pouso, grato. É o papá, papá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Passou o passe de Pitó Sul, senhor, pra regresso na linha do litoral. Olá, Mike e Juliette Romeu, reporte na final da pista do 7. Está autorizado então dar presente curva à esquerda e com proa do da pista 17. Está autorizado o hangar da Bata diretamente. Recopiou, Mike e Juliette Romeu? Papá, papá, né, que já tinha me autorizado direto parte da Bata, reporte no solo. Da presente, está autorizado direto para o hangar da Bata, reportará no solo controlado, Marco Juliette Romeu. Salvador é o 4208-21. 4208, 4298, prossiga. 4208, alguma possibilidade de coordenar a decolagem da 35? Verificar no momento, não. Assim que tiver informação, aviso o senhor. Ok, poderia confirmar o vento? Vento 090 graus, 02 nós. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde. Bom dia, passarei de 2223 na final baixada e travada. Azul 3720, Recife. Azul 4208, Recife 370, minuto em cópia, por gentileza. Ok, a saída prevista, por gentileza. Saída prevista, Cuca, transição Aracaju. Apenas confirmando se é pista em uso no 7? Ciente, pista em uso no 7. Guardando coordenação para isso. Retorna de novo. Afirmativo. Estamos passando aqui pelo setor 8. Salvador, bom dia. Passaredo 2223 está na final da 17. Passaredo 2223. Tráfego visto. Autorizado pouso pista 17. Vento 080 graus 129. Autorizado, 2223. 5217, bom dia, contato radar, mapeando no 40.